Então, a escola era a minha escola, uma escola, um edifício muito bonito, que ainda hoje existe e que onde está a junta de freguesia, e de Ançã, sou de Ançã. E então, as meninas entravam pela parte principal e ficavam no resto do chão, e os meninos entravam por trás e iam para cima, portanto, não havia, não se juntávamos meninos com meninas, as meninas brincavam no lado e os meninos brincavam atrás. Nós brincávamos às casinhas, como eu estava a dizer. O chão era terra batida e fazíamos uma espécie de umas casinhas com murinhos e assim brincávamos por ali. E eles brincavam com as bolas. Depois vinhamos almoçar a casa e às 3 horas voltávamos para a escola. E depois estavam até às 3, muitas vezes era até às 3, não era? 3 horas, 3 e meia. E pronto, e lá íamos para casa e tínhamos muitas vezes que ajudar os nossos pais. E os meninos também, muitas vezes para a agricultura, ajudar os pais, portanto, muitas vezes não estudavam, não tinham tempo de estudar e também não tinha quem os ajudasse. E depois, outro dia, portanto, voltávamos.